na casa de Simão. Um ato de amor, um unguento precioso, oferta do coração, derramou sobre ti, Mestre e Senhor, preparando o caminho, o sacrifício em dor. Ó Senhor, teu sangue é vida, teu corpo a luz que nos guia. Na Páscoa a promessa se cumpre, em ti encontramos a nossa alegria. Judas se aproximou com um beijo de traição. Os planos do homem não afetam a tua missão. No Getsemane, em oração profunda, não seja como eu quero, mas como tu, a tua vontade me inunda. Ó Senhor, teu sangue é vida, teu corpo se cumpre, em ti encontramos a nossa alegria. E quando o galo cantar, lembrarão da negação, mas em ti há perdão, em meio à dor tua ressurreição. Na Páscoa a promessa se cumpre, em ti encontramos a nossa alegria. Português e worship, acostei tu, piano se teme.